Boa noite, internet. Quer dizer, boa noite não, né? Eu nunca me acostumo, não De pode dar boa novo, noite. cara. Boa noite, boa tarde, bom dia. Pra quem aí tá no fuso horário. Começando o quinto, acredito, episódio, quinto ou quarto, não lembro, do Edcast, hoje com convidados. Finalmente, após um mês de gravações, temos caras novas além da voz irritante do Nilo. Por favor, convidados, apresentem-se em ordem, whatever. Vamos ser. A gente é aqui, né? Esse é um podcast conservador, então a gente vai primeiro às damas, né? Pera aí, mas aí é relativo, né? Então, galera, tudo bom com você? Realmente. Por favor, a dama do podcast se apresente. Vai, Daniel. Exatamente, Daniel, fala. Então, olá, pessoas. Aqui é o Daniel, certo? Redator do site, revisor e blá blá blá blá blá. Tô aqui, convidado. Fui deixado de assistir o final de La Casa de Papel 3, mas tá tudo bem. Estamos aqui gravando um podcast. Meu Deus, você tá assistindo La Casa de Papel 3. Sei lá, comecei do nada e agora tô terminando. E aí, é novelão mesmo? Ou teve Não Illuminati no sei porque o final? Nelo interrompeu o final pra mim, mas até agora tá bem novelão. Mas tá interessante até. Tem alguns pontos interessantes. Você tá aqui gravando o nosso cast? Bem, a Thaís, Já por favor. vou começar falando que eu não sou muito boa com palavras, mas eu sou a Thaís, como você já deve ter ouvido. Eu sou redatora do site e A vida é isso aí. que segue. E hoje a gente vai falar sobre o quê, Neil? Cara, hoje a gente vai falar sobre um monte de coisa que ninguém aqui tá apto a falar, não é mesmo? Novidade. Mas a gente vai iniciar, a gente dá a lista, a gente vai falando todos os assuntos, como é que vai ser? Vamos falando em ordem, né? É, vamos falar em ordem. Vamos fingir que existe uma lista e vamos seguir a ordem dessa lista. Fingir que a gente fez um roteiro, todo mundo tem as suas falas certinho. Todo mundo se preparou, passamos a semana aqui nos preparando. Sim, mas você esqueceu de falar sobre o que era. Tudo bem. Ah, tá. A gente vai começar sobre a Comic Con. Quase que eu falava V3 de novo. É o Comic Con que tá tendo aonde mesmo? Eu acredito que ainda é em San Diego, como foi nos últimos anos. Você vê como o cara tá preparado, né? É Comic Con San Diego, né? Na verdade, é San Diego Comic Con. Ah, tá Fez vendo? total diferença. É, o cara, como você já viu, o cara mais preparado para falar da Comic Con é o Daniel. Então, Daniel, puxa o assunto aí, cara. Eu acompanhei pouquíssima coisa sobre. Acho que de todos os 13 anúncios que foram feitos, eu vi pouquíssimos, porque nos últimos anos o meu gosto para séries tem sido, filmes em geral, tem sido menor. Mas enfim, só assisto hoje em dia a Bela Fê, que passa na Record mesmo. Mas enfim, Pera, é sério? Ainda tá passando? Estão passando de novo. Aí de vez em quando minha mãe tá assistindo assim na tarde, eu tô sem nada pra fazer e estamos aí. Então, Ah, que fofinho. mas teve alguns anúncios aí, alguns trailers que eu já tô esperando há algum tempo, acho que alguns aqui já estão esperando também, e que foram bem interessantes. Não somente os três, mas também outros tipos de anúncios, como por exemplo da Marvel, né? Que é a coisa que eu mais vou saber falar aqui, ainda bem. Mas enfim, eu acho que para mim um dos pontos altos foi, por exemplo, o trailer de The Witcher. Não sei se vocês já querem começar falando sobre. Você jogou The Witcher? Você leu o livro, alguma coisa, ou você só conhece pela série? Joguei pouquíssimo pelo The Witcher 2 e vi gameplay do The Witcher A 3. série, ela só tem referência ou tem alguma coisa a ver com o jogo? Então, pelo que deu pra perceber, eles não estão pegando muito como fala, a adaptação do jogo em si pra colocar na série. Acho que eles estão querendo ir a fundo na questão do livro, dos livros, da série The Witcher. Mas assim, a adaptação, aparentemente os personagens estão, tipo, top mesmo. É uma coisa que eu estranhei, mas acho que é só de início também. Não sei se eles vão alterar depois. Tipo, o Henry Cavill tá muito bom de Geralt de Rivia. Só que sem barba é uma coisa estranha. Nossa, muito estranho. Não, assim, eu não, não, eu conheço o jogo assim só por vista mesmo, ouvi alguns gameplays. Eu tinha um professor de história que gostava muito. Foi quando eu me interessei, mas eu não joguei muito, pouquíssimo. E assim, eu achei o Henry Cavill muito, muito, muito, muito estranho. Eu levei um tempinho para me acostumar. Ele tá é muito bombado e ele, sei lá, vai parecer preconceituoso agora, mas eu achei que ele não parece com o personagem lá do. É porque minha única referência realmente era a série, né? E assim, e ele tá. Eu olho para ele e eu vejo um Superman de cabelo branco. O pior que tá aparecendo mesmo. Ficou muito estranho, mas assim, mas eu gostei. O trailer é bem, bem bacana. Eu não entendo quase nada, mas eu gostei daquela aranha e aquele treco lá Sim. meio dark. Não. Isso é tipo até uma grande jogada de. Não diria exatamente de marketing, mas tipo, quem assistir a série e gostar da série vai querer jogar os jogos e ler os livros. Quem já gosta dos livros e já jogou. É, a série The Witcher vai querer assistir a série. Então, é uma coisa aí mútua. Mas assim, de primeira impressão parece estar algo legal. Se a atuação ali for top mesmo, a gente sabe que o Henry Cavill já sofreu, não por ele mesmo, mas por questão de roteiro aí. Por exemplo, eu particularmente não gosto de Homem de Aço, não gosto da visão do Zack Snyder do Superman. Blasfêmia, blasfêmia. Desculpa aí os amantes de Zack Snyder que gostam desde o Watchmen e etc. E antes disso. Mas eu, infelizmente, não gosto. Só que espero que seja interessante. Eu vou assistir, tenho praticamente certeza disso. Neilo, não nada, tudo bem. Já esperava. Já esperava, né? É, Já esperava, mas tudo faz bem. uma transiçãozinha legal aí. Não, não precisa. Não, qualquer coisa eu coloco In Now for Something Completely Different do Monty Python. E com relação. É porque a Marvel ela não lançou nada de trailer, só lançou aquele catálogo lá que ela sempre lança com os nomes e logos horríveis dos filmes. Apesar que vocês perceberam, eles mudaram alguma coisa no logo do Loki, que eu lembro que teve um fã que fez um logo 10 mil vezes É, melhor do eu que o que vi eles tinham também, feito. cara. Eu vi, velho. Cara, quando eu vi a logo, cara, eu fiquei triste. Sabe? Era um negócio que dói o olho. É, eu não sei o que que eles estavam pensando. Tipo, eu imagino os caras fazendo. Fazer a logo da série do Loki, personagem um dos mais amados do universo Marvel cinematográfico. Beleza. Colocar cada letra de uma fonte diferente que ninguém usa no computador hoje em dia. Colocar assim, Algerian e etc. E aí, o cara olhou, jogou aquela mesclagem no Photoshop e perguntaram: tá bom isso aqui? Não, tá bom, cara. Assim a gente vai ganhar o pessoal com a série. Tá tipo, eu não sei. Não sei o que que estava pensando na hora de fazer logo, mas tá feio. Tá Tá muito feio. muito ridículo. Estranho. Isso tá virando moda desde do Sonic, né, cara? A galera tá pega as paradas que os profissionais lá, né, entre aspas, fazem e os fãs refazem 30 vezes melhor, né? Tá virando moda isso. Profissionais com muitas aspas, inclusive o logo do Brasil, né? Se eu não me engano, eu tava um tempo É, atrás no Twitter e exatamente. eles tinham compartilhado algum logo lá de alguma do Senado, alguma coisa assim. Foi um maluco que foi lá no Facebook do Bolsonaro e colocou: oh, mano, usa isso daí, ó, de grátis Tá para você. melhor. E aí eu lembro, 2 dias depois, o logo que o cara tinha feito tava lá em exposição. Pois é, cara, eu não vi se realmente. Eu vi que tava diferente. Né? Eles estavam usando nas propagandas e tal. Pô, isso daí parece que os moleques fizeram na internet, mas será que eles realmente optaram usar o dos fãs não, mas do povo? Caraca, eu vi, cara. Eu não sabia que realmente eles tinham usado, não. Então, eu não sei se ele pegou literalmente o Ctrl-C, Ctrl-V, se eles falaram pros caras lá, falaram, copia aí. Não deixa parecer. Como é que fala aquele treco lá de escola? É, copia, só muda Só algumas não faz palavras. igual. Foi basicamente isso. Qual foi o filme que eles. Foi o Sonic, né? Que eles atrasaram. O que vocês acharam? Ninguém aqui foi assistir ainda o Rei Leão, né? Ainda não. Ainda não. Infelizmente, não. É porque eu vi esses dias na verdade eu vi ontem no Twitter alguém compartilhou uma cena assim do filme do Rei Leão, acho que é uma parte do trailer e o filme antigo e assim falando: ah, nossa, mas o filme tá sem vida, parece que foi feito às pressas, só colocaram animação 3D e é isso. Tem realmente essa coisa que eu realmente não tô por dentro dos filmes Ah, da não. Disney. Oh, não, eu não sei, cara. Eu vi um pedaço do filme que realmente fizeram ali gravaram, sabe? Eu acho que já botaram na internet, e aí postaram um pedaço do filme, eu acho que foi no Twitter. Eu gostei, cara, que foi a parte que eu vi, foi a parte Da musiquinha. Não, não, foi a parte que o Timão e o Pumba acham Ah, o sim. Ah, eu Simba, vi né? também. Sim. Ficou, eu gostei, cara, aquele, pô, ficou muito show. Eu não sei vocês, mas eu adorei. Assim, eu acho que dá para entender o porquê que certas pessoas falam mal, por exemplo, da animação, que não é live action, mas é live action. Eu acho que tem gente que realmente espera, na hora de fazer uma adaptação, que vai ter aquele mesmo feeling do desenho, ou até mesmo de um anime. Quando a gente pega um anime e faz uma adaptação live action dele. Tudo bem que nenhuma adaptação de anime é boa. Mas enfim. Blasfêmia com Dragon Ball Z. Caraca! Dragon Ball Z. Não fala isso, não, velho. Bom, mas é pra entrar nesse assunto. E aquele Ghost in the Shell lá que foi com a Scarlett Johansson e tudo, não foi bom, não? Eu não assisti. É, eu também não assisti. Não, eu assisti. É um filme de ação, basicamente, com tema Ghost in the Shell. E só. Entendi. Enfim. Então, só que uma das análises que eu vi sobre o filme, eu acho que provavelmente quando eu vou assistir vai concordar bastante com o que eu acabei lendo, que é uma coisa que eu já tava vendo desde os três, etc. É que, tipo, muito que foi dito nessa análise foi que perdeu aquela magia, tipo, dos personagens em si, sabe? Das expressões deles, da forma como eles gesticulavam pro outro, e tipo. Quando você transfere isso de um desenho que você tem mil e uma facetas, você consegue fazer, a animação ali consegue mudar de trocentas formas, e você tenta transferir isso para um Miyazaki filme. tá aí para provar. Exato. E a gente tem aí um filme que está tentando fazer um fotorrealismo assim, surreal. E você espera a mesma coisa de um desenho, é tipo impossível. Eu acho que a É, pessoa que. exatamente. A pessoa que já foi, porque quando esse cast tiver sido lançado, acho que todo mundo já foi assistir Rei Leão, a maioria, eu acho que deveria, ou então pelo menos foi, já imaginando, como eu posso dizer, na beleza do cenário, sabe, em si. Eu acho que vai valer muito mais tanto o cenário todo em volta, tipo, caraca, olha só como é que eles fizeram tudo isso. E também as outras questões, como por exemplo, até o próprio roteiro, as músicas também, que eu acho que sim, vai ressuscitar a nostalgia, mas de uma forma diferente. Eu realmente, não, eu compreendo e até já tenho essa noção. Porque, velho, você tá querendo o quê? Exatamente isso, né? Eu acho que a galera reclama que é ruim e tal, justamente porque o Daniel falou, as expressões não é aquela coisa, mas é óbvio, né? Você tá saindo, você viu um desenho, pô, desenho é desenho, cara, você faz o que você quiser. Agora, pô, você tá pegando eles do jeito que eles são, entre aspas, ali na vida real, né? Então, é óbvio que vai ter essa diferença, né? Você tem que ter isso já em mente. Vai ser diferente, não é isso que vai estragar o filme, né? Porque é normal, vai ter que acontecer. Eu acho que isso aí é o fato mesmo. Realmente eu tinha pensado nisso aí. Eu também já tinha pensado por esse lado, e assim, eu tava pensando, não, se eu fosse, se eu conseguir juntar as moedas aqui, perder debaixo da cama para comprar ingresso para ir assistir, eu muito provavelmente eu vou assistir só pra eu poder ver essa qualidade, assim, entre aspas, superior de animação. Oh my God, olha, olha essa paisagem, cada frame é um papel de parede. É, pelo áudio também. Eu acho que deve ser bacana escutar aquelas músicas no cinema, cadeirinha vibrando e aquele. Ah, acho basicamente por isso. Realmente eu não fiquei tão incomodado assim com essa coisa da expressividade da animação, né? Mas eu também tenho essa coisa que eu não sou muito ligado nas coisas da Disney. O único filme da Disney, mais ou menos, que eu sei que vai ter adaptação também é o Mulan, que eu assisti quando era menor, então eu tenho uma ligação um pouco maior com Mulan. E eu sei que vai ter adaptação também, só que esse é live action mesmo, né? For real. Esse Mulan, não, Mulan eu não gosto nem de pensar porque eu vou colocar o hype lá em cima, cara. E Tipo, não tem o até Mushu. dá uma mudada no desenho, tipo assim, tira um pouco, né? E faz uma cena de guerra sinistra mesmo e tal, vai ser muito louco. Eu fico com hype, eu fico imaginando mil e uma coisas, assim, eu nem gosto de pensar. Não vai ter o Mushan. E quem vai ser o Mushan? Não vai ter mesmo? Vai ficar muito estranho, sei lá. Então, o que que eu vi sobre essa questão de não ter o. Acho que é Mushu, né? Não é Mushu o nome dele? Mushan. O que acontece? Diz que na época que foi lançado a animação da Mulan, o Mushu ele foi representado de uma forma que ofendeu os chineses, a cultura chinesa em questão do dragão e etc. Papá. Então, de certa forma, os chineses, que é praticamente um dos maiores mercados do mundo em relação ao cinema, odeia a representação do Mushu em Mulan. Então, acho que Que foi isso, cara? meio que uma forma de não se pegar mal de novo pro filme. Caraca, agora parando pra pensar, realmente, imagina, sei lá, pegar. Porque o Brasil não tem uma cultura forte, mas imagina, sei lá, pegar o Saci Pererê, transformar num bonequinho burro que fica falando um monte de besteira da nossa cultura. Você pegar o Saci Vergonha pra Pererê e transformar ele você. em branco. Em Nossa! Nossa. Acabou o Brasil! E não, e transformei ele em branco e com duas pernas. Meu Deus. Caraca, Vergonha para mano. ti, vergonha para tua família, vergonha para tua vaca. Não, Ah, cara. dinheiro comunista, né? Olha aí, viu só? Depois dizem que o comunismo não funciona. Ah, cara, assim. É, tudo bem, né? O que hoje em dia essa parada de você respeitar muito essas coisas, elas são tá muito mais séria, né? Então, pô, mas pô, Não, já dizem, né? os chineses têm que entender, velho, que a parada é boa, mano. Ai, não, cara, não, não. Pô, mano, não, eles não têm senso de humor, cara. Aparentemente não, né? Vai ter que mudar. E também a Disney, ela tá nessa vibe, né? Ah, vai fazer um filme de menina, a diretora tem que ser uma menina. Vai fazer um filme da China, o diretor tem que ser um. Tá uma vibe muito esquisita a Disney nesses tempos. Mas a Disney sempre teve milhões de protocolos estranhos para fazer suas coisas. É, muito estranho, né? Não é de hoje. E depois no cast passado que eu falei da classe problematizadora, eu tô sendo preconceituoso. Enfim, tá bom. Estamos problematizando a Disney. Eu acho que eu cortei a classe problematizadora. Eu acho que eu cortei isso, Você então vai vai ficar sem cortar desse sentido. de novo. Eu vou cortar, estão cortando. Estão me censurando aqui nesse cast, entendeu? E os próximos. Eu não fui assistir, ó. Esse podcast é o um podcast dos filmes que a gente não foi assistir. Pelo amor de Deus, alguém aqui foi assistir Spider-Man? Eu ainda não. Não. Meu Deus. Eu Então, assisti. qual é o filme depois. Então, peraí, já que você assistiu, ele abriu realmente o multiverso? Tem multiverso agora no Marvel Studios? Eu recomendo assim, para quem não quer spoilers, tampe os ouvidos nos Dá próximos spoiler logo. 10 segundos, 10 segundinhos. Eu vou cortar o Daniel falando isso, já vou colocar o spoiler direto. Nossa, sacanagem, não, velho. Ok. Enfim, não. Não, e eu já imaginava isso. Enfim, só posso Nossa, que dizer isso. triste. Eu já tava juntando os cascalhos para assistir, vou aguardar agora e vou comprar uma Coca-Cola. Mas assim, é porque, tipo, o filme do Homem-Aranha, principalmente esse segundo, ele foi uma forma de respirar logo depois de Vingadores Ultimato. Eu acho que, sinceramente, é merecido. É uma história fantástica que eles criaram, uma adaptação maravilhosa pro Mistério. Mas eu acho que não precisava ser mais o que já foi. Não precisava ser, caraca, uma aventura que tem que trazer todas as respostas que a gente precisa da Marvel e do futuro, o que que vai acontecer. Gente, é só um garoto que ficou, como eles chamam no filme, que ele voltou no blip. Não, spoiler, é uma coisa que é contada no início do filme, que é justamente o estalar de dedos, sem ser o de sumirem, mas de voltarem, enfim. Então ele só quer passar as férias, tentar conquistar a garota dele, etc. Então acho que foi uma aventura muito boa. Porque... E ainda mais a cena pós-créditos. Ah, mas assim, né? É meio suspeito do Daniel falar, já que ele é fã do Homem-Aranha e da Marvel, né? Então. Então, no caso, multiverso só no filme agora de quem? Do Doutor Estranho? Isso. Esse. Não, esse. Se enganarem com o filme do Doutor Estranho, que está escrito multiverso no título, aí sim a gente vai ter problema. Vai ser fake news, propaganda enganosa. É, e o filme dos Eternos? Eu não conheço os Eternos. O que é que eles são? Eternos. Também não conheço. Eternos. Tá Eternos é ok. significativo. Eu acho que É. Entendi perfeitamente. Eternos é o que a Disney vai ter que ficar pagando pro esse casting do filme, né? Porque, pô, você chama Angelina Jolie, tem alguns outros nomes famosíssimos no elenco. E caraca, meu Deus. Não, só por estar Angelina Jolie já vale a pena. É, acabou o cachê, né? Os caras vão lá e matam o Homem de Ferro pra não pagar a cara e vai chamar a Angelina Jolie? Ah, mas Qual é, matar um pra mano? trazer outro, pô. É de tirar dinheiro de um pra dar pro outro. É, sacanagem. Podia ter chamado fazer igual Star Wars faz. Chama a galera aí do beco. Eu topo, cara. Eu acho isso aí decente, velho. Se trazer essas galera, esses atores assim novos, sabe? Dar oportunidade pra essa galera. Eu topo isso aí, eu gosto. E é estranho, Angelina Jolie fazendo filme de super-herói. Não Ah, é, cara. pago É, pra ver. também. A Angelina Jolie, ela pode fazer o que ela quiser, velho. Ela tá com a vida zerada, mano. Ela tá aqui na Terra só porque ela Né? quer, velho. Entendeu? Tá tão, não, tá tão Ela não zerada que, precisa, sério, velho. eu não consigo assistir Malévola e não reparar como a cara da Angelina Jolie tá tão chupada de seca. É sério. Oxente! Não, gente, é Nossa, sério. eu assisto Malévola e eu fico, nossa, Não. okay, é uma deusa. Não, a É uma atuação é feiticeira. muito boa e, tipo, ela tá Muito muito boa. bem adaptada. Só que você pega, por exemplo, essa Angelina Jolie de Malévola e pega ela em Tomb Raider, a Lara Croft, tipo, Ah, cara, não. acontece. Não, Agora cara. tocou no ponto fraco do Pô, Neil. velho. Ah, velho, não, pô. Mas, cara, todo mundo envelhece, velho. Todo mundo tem sua data de validade. Vai com calma. Moça, a mulher ainda arrebenta, velho. Não, isso aí eu tenho certeza. Enfim, tirando os Eternos. Sem falar. Não, pô, sem falar que ela teve doença, né? Que doença? Qual delas? Qual é? Muitas doenças. São muitas doenças que existem nesse mundo. Ai, ai. E ela não tinha adoecido? Ou evitou Eu não alguma sei, coisa? Foi um cara, negócio não de tô sabendo. mama, negócio Foi. assim. Ah, não tô sabendo, tô Também não tô fora. por dentro, não. Eu só gosto Olha, dela, mas mas não considera. sou. Não, Não sou fã. considerando que ela tem 44 anos, pega outra galera aí que tenha 44 também em Hollywood, ninguém tem esse rosto assim dela. Por mais Mano, chupado que esteja, tá ah, muito bom. mano, a mina tava casada com o Brad Pitt, velho. Véi, véi, véi, véi, para, mano. Já era, velho. Acabou, mano. Entendeu? Você pega o Brad Pitt, acabou a vida, velho. Desgrila, mano. Pra que você tá vivo ainda, entendeu? Ok, a gente acaba de descobrir os desejos internos do Nelo, mas tudo bem. Os crush dele, tudo bem. Então, vocês perceberam que algum dos filmes aqui dessa lista tem Disney Plus? Vai ser o quê? Vai ser os filmes que vai sair apenas no serviço, não vai pro cinema? Ou é série? E eu tô Não, viajando. são minisséries, são minisséries. Minisséries? Ah, então Isso. quer dizer que o What If é minisséries e o do Falcon. Essa série do Falcon com o Soldado Invernal, sinceramente, pra quê? É bem meh. Tipo assim, meh. É isso. Não, então, eu também não entendi o que é que diabos o Blade tá fazendo no universo Marvel agora. Eu não sei se é minha imaginação que é fértil, mas quando eu assisti Blade, pelo que eu lembro, eu juro que eu vi duas pessoas se beijando com a navalha na boca enquanto o maluco ligava um chuveiro de sangue. Blade, o caçador de vampiros? Isso, Aquele Blade? essa é aquele Esse Blade? Blade. Por que que esse Blade Esse tá na Blade. Marvel? Ué, gente. Exatamente. Gente, é melhor vocês cortarem isso, porque o Blade é da Marvel. Não, peraí, isso eu Putz! sabia. Não, Isso eu eu não sabia. sabia. Agora eu tô perguntando Eu, assim, o que é que particularmente, ele não tá sabia. fazendo nessa Marvel? Porque esse filme, com certeza, com duas pessoas se beijando de navalha e tomando banho de sangue, isso não vai. Na minha cabeça, não cola que é um filme da Marvel, assim. Cola que é um filme de um, sei lá, que a Marvel vendeu pra algum outro. Não, Não, mas é. só em minha defesa, eu assisti a Blade na sessão da tarde, quando eu tinha os 8 anos de idade ainda, tá? Foi a última vez que eu assisti Blade foi na TV aberta. Só pra me defender aqui. Então, assim, no caso, esse Blade eu acredito que não vai ser esse que a gente assistiu. Eu acho que vai ser outra coisa, né? Deve ser algum quadrinho, alguma coisa aí das profundezas que a gente não É conhece. um Blade abirobado aí. Soft. Não, é o Blade Soft. Soft, Blade for exato. Children. Não, mas eu acho que a gente não vai ter só esse tipo de coisa na Disney Plus. É porque a gente pega muito, tipo, caraca, Disney Plus só vai ter coisa de criança, etc. Não vai ter ninguém se cortando. Principalmente agora que se cortando. Enfim. É, tipo, a gente pega agora a recente compra da Fox. E a gente traz aí X-Men, só que a gente traz alguém também com os X-Men, que é o Deadpool. Que é, assim, o maior filme de crianças que a gente já viu na história. Mas eu acho que a própria Disney já falou que não vai deixar de produzir conteúdos assim, principalmente questão Deadpool e etc. Então acho que vai ter uma área ali reservada para esse tipo de filme, sabe? Acho que eles vão fazer que nem a Netflix for kids, entendeu? Foi. Ah, sim. Como uma pessoa que estudou um pouquinho de marketing, a gente pega muito a ideia que a marca nos passa, né? Quando a gente para esses anos todos de vida que a gente tem, quando a gente, pelo menos para mim, quando você fala Disney, eu lembro só de produtos ou conteúdo infantil. Só isso, né? Aí você pega a Disney agora produzindo esse tipo de conteúdo, né? É adulto e tal, assim, esses filmes tops, assim, essas coisas que não é para criança, deixa isso claro, é estranho, para mim é muito estranho. Então, tipo, eu acharia melhor que eles inventassem um nome diferente para o streaming deles, não Disney Plus. Faz um nome diferente, cara, que aí tira um pouco da ideia que a Disney é só conteúdo infantil, porque aí vai fazer sentido, pelo menos para mim, eu não sei para vocês. Sim, muito. Até o design, o logo do serviço é aquele logo que eles usam depois do castelinho de abertura dos desenhos, cara. É um logo infantil. Tá passando muito essa ideia de é uma coisa para criança. Até as marcas chinesas parece que sabem fazer isso melhor, né? Que se você for olhar aí, Oppo, Xiaomi, eles ficam criando outras marcas. Enquanto, tipo assim, a OnePlus agora só tá fazendo smartphone top. A Xiaomi só quer fazer smartphone top. Tá, ela tá fazendo smartphone top, mas ela precisa de um outro branding para fazer smartphone para pobre. O que é que ela faz? Pocophone. E aí agora todo mundo fica na cabeça: Pocophone é smartphone merda. Mas a Xiaomi é o ok. Então, assim, eu acho que a Disney poderia realmente ter mudado isso daí. Porque na minha cabeça é coisa de criança. Elas estão fazendo uma coisa Exatamente. assim, soft. PG-13 no máximo. E por fim, Exatamente. Mas enfim. tem a série do Loki e o Thor gordinho, né? Eu espero. E aí é onde buga minha cabeça, porque a série do Loki é num universo diferente do Thor gordinho. Tem que colocar isso na cabeça. A série do Loki ela vai se passar no, após os eventos do primeiro Vingadores, só que no, no, na realidade alternativa em que o Loki pegou de volta o Tesseract. Essa é a informação que foi dada no. Ai, no anúncio. E essa série, no caso, então, o. Como é o nome dele? Eu esqueci o Thanos. Ele ainda tá vivo, né? Nesse universo dele ou não? Eu tô viajando. Não. Não. Não, é o. Peraí, morre o Thanos do outro universo que o Thor gordinho corta a cabeça. Sim. E aí, o Thanos do universo do Loki Também vai pro morreu. universo do Thor gordinho e morre lá também. Mas E aí, aí, no caso, o universo. só uma correção, só uma correção. A gente não tá falando de universo diferente, a gente tá falando da mesma linha do tempo em que foi matado um personagem no futuro, pegaram esse personagem no passado e mataram ele de novo. Mas aí gerou outra linha do tempo, no caso. Exato, no Outro, mesmo entre aspas, universo. outro universo. No mesmo universo. Ai, meu Deus, Cara, aí é eu ouvi vocês complicado, falar e gente. na minha cabeça só tá vindo aquele meme lá. Que viagem é essa, velho? É, Aproveitando da. Exatamente. Aproveitando que viagem é essa, vai ter outra série também que foi anunciada, que é o. Mas já é uma série de quadrinhos famosa da Marvel, que é What If? Que no caso seria o que aconteceria se. Então, vão ser aí. Vai ser uma série animada, isso aí já foi confirmado. Em que eles vão pegar algumas histórias, e inclusive o casting de dubladores dessa série vão ser os personagens, os atores que já fizeram ao longo desses 10 anos dos filmes da Marvel. Ou seja, a gente pode ter aí de novo Tony Stark dublando, no caso, e outros personagens além dele. Vão ser, por exemplo, episódios em que pegam uma situação. E colocam, e se acontecesse tal coisa, sabe? Black Então tem Mirror. diversas. Exato. Tem diversas outras histórias que eles podem contar diferente, nessa série animada. Eu achei interessante. Ah, vamos ver no que dá. E a série do Falcão, pelo amor de Deus, né? Eu queria ter um pente aqui para pagar essa desgraça. É. É que também o da Wanda com Visão, sabe? Ah, meu Deus, vai ser o que esse negócio? Vai ser um casal romântico? Peraí, o Visão não tá morto? Não sei mais nada. Que anunciaram WandaVision série no primeiro semestre de 2021. Eu não sei o que que vão fazer. Pior que parece o nome de algum aparelho. Compre o seu novo WandaVision 3D Dolby Digital Plus. Mano, o título desse cast tem que ser Que Viagem é essa, velho? Na moral. Eu já não tô entendendo mais nada. Entrou na Marvel, eu não entendi mais nada. Vamos partir então para o último assunto da noite, já que já deu mais, já deu, deve ter dado uns 20 minutos. Vamos para os próximos 10, que é como não poderia faltar. Acho que os últimos cast, eu acho que um ou dois que a gente não falou sobre o Tio Musk. Tio Musk. Tio Musk, como Fala aí sempre. do homem que vai levar a humanidade ao futuro. Vamos falar Ou dele. então escravizar todo mundo. Cara, eu tava lendo essa matéria, eu não sei se todo mundo já assistiu, a galera já assistiu o Futurama. Eu lembro daquele episódio da vovó que ela lança um rip-off do iPhone que é no olho. E aí todo mundo conecta aquela merda no olho e na metade do desenho ela controla todo mundo pra dar dinheiro a ela. E aí eu vi. Bem, é o que eu. E É o aí. equipamento que eu. Exato, vai, fala, só fala, Não, velho. Vai fazer e aí. muito sentido. E aí vem um cara me falar que ele quer colocar fiozinhos de metal do tamanho mais finos que fios de cabelo dentro do meu cérebro para que essa merda possa ler meus pensamentos e me ajudar caso eu perca um braço, né? De início, agora o que ele está falando é que esse dispositivo vai ajudar pessoas com deficiência. Digamos que você, sei lá, perdeu um braço e você vai colocar um implante, e aí você vai poder controlar esse implante através das sinapses do seu cérebro, né? Que ele vai estar, esses fios, digamos assim, entre aspas, vai estar conectado diretamente nos neurônios, vai conseguir ler e interpretar o que é que, entre aspas, de novo, os comandos que você está dando. Isso daí, eu acho que isso daí é uma porta para tanta merda, cara, porque se você for parar para pensar que a gente pensa primeiro antes de agir, então essa merda vai saber o que você vai fazer antes mesmo que você faça. Que essa porcaria ela consegue, sei lá, ler os sinaizinhos que você faz quando você vai falar. Ou seja, eu, se não me engano, eu já li pesquisas que falam que a gente consegue falar com a boca fechada. Basicamente, quando você está pensando em algo, você não necessariamente precisa mover sua boca para que seu cérebro envie os mesmos padrões que ele enviaria caso você estivesse mexendo sua boca para falar. Então, assim, esse dispositivo, em teoria, poderia identificar esses padrões e ele tem Bluetooth e você poderia se comunicar com outras pessoas sem nem sequer usar a sua boca para isso. Não, se você. Imagina, velho. Imagina, Eu velho. acho que o dono disso aí tava assistindo Osmose da Netflix, só pode. É a mesma coisa? Quase a mesma coisa. Não. E o interessante, eu queria saber qual é o problema com estudantes de medicina e essas áreas aí da saúde, porque o cara foi dar uma palestra nisso, eu assisti ele falando sobre como seria essa tecnologia e a máquina que eles desenvolveram e como eles já colocaram esse macaco, já colocaram em rato, já colocaram em tudo quanto animal que eles podiam. E o cara, ele tava vestido com aquele jalequinho que os médicos usam quando eles vão fazer cirurgia. Eu, gente, é realmente necessário você estar tá vestido como médico cirurgião para falar sobre um dispositivo desse? Qual é a necessidade disso? Não, não é necessário. Seria necessário se ele fosse realmente aplicar um teste prático sobre aquilo ali. Mas se ele tá falando só a teoria, é porque ele quer mostrar que ele é um doutor na área e que ele sabe o que ele tá falando. Porque querendo ou não, a questão do jaleco vai passar segurança, entre aspas. Não, é triste, para falar a verdade, eu acho triste. Eu acho que o estudante de medicina, o médico, seja lá o que for, ele é um cara tão baixo astral, que ele precisa do jaleco para passar É a confiança, foto tá do ligado? estudante de medicina na praia de jaleco. Sim. Exatamente, cara. Mas é óbvio que você, estudante de medicina que está ouvindo esse cast, você é uma pessoa muito diferente de todos Por esses favor, sou estudantes da área da padrão. saúde, não façam isso. Isso é totalmente contra as normas de biossegurança. Se você está ouvindo isso, Sim. você faz isso, eu vou virtualmente dar na sua cara. Meu Deus. Meu Deus, cara, Parabéns. não, eu pior, eu pego o ônibus, velho, pra ir pra faculdade e aí sobe gente, cara, a rodo nos pontos de jaleco, velho. Eu fico, Sim, gente, já vi muito. nossa, é muito bizarro. É muita tristeza, é pro cara ser muito triste, tá ligado? A pessoa é muito triste pra fazer isso, velho. Sim, porque. É igual o cara de direito que gosta de sair andando de terno e gravata por aí, tá ligado? Calor de 40 graus, busão lotado, com o senhor Zé lá, todo suado, e o cara de jaleco lá enfergando na gente. Nossa senhora, é muita força de vontade. Bem, e a gente foi criticar aí os estudantes dessas áreas aí, falando do Elon Musk. Parabéns, Elon Musk. Parabéns. O seu funcionário vai apresentar produtos de jaleco. Não, o interessante, não, o que eu achei interessante desse produto é que realmente ele já tem a máquina, ele já consegue, tecnicamente, se você fosse colocado agora embaixo dessa máquina, raspar sua cabeça, você conseguiria fazer esse implante hoje, que a máquina já funciona. É como é no, na cabeça tem aquela coisa lá dos vasos, né, sanguíneos. Quem já teve corte na cabeça sabe, espero que é horrível. Eu achei que eu ia morrer na vez que eu cortei, porque sai muito sangue, é uma merda isso. Parece o filme do Tarantino, espina, literalmente. E aí a máquina ela consegue desviar dos vasos sanguíneos e faz a cirurgia lá rapidinho. Em 1 hora você já está equipado para o futuro. Um dispositivo com uma bateria de 8 horas, Bluetooth, que vai se comunicar com seu celular e só precisa colocar um implante no seu braço e você já vai estar pronto para seguir a vida. Como é que faz para carregar? Você tem um travesseiro que carrega ele por indução quando você vai dormir, é isso? Não, você vai ficar com um encaixe, literalmente, um encaixe Tre. do lado da orelha. E aí você vai meio que plugar o Nossa. Plugar no dispositivo. carregador? Não, você vai tirar o dispositivo de trás da sua orelha e vai plugar ele no carregador. Tipo quando você carrega um Ah, e o que fica para smartwatch. dentro das cabeças só os fios? Só os fios e um, digamos que um suporte. Um slot ali, Um um socket slot, ali um de socket para você jogar ele. para Sim. você encaixar. Mas Eu acho que quem for inteligente vai querer fazer um travesseiro do Power Bank para isso aí. Powerbank. Não, imagina no futuro. Certeza que vai ter travesseiro Powerbank. Carregamento wireless de baixa tensão, que é para não pegar fogo. Que É, acho loucura, que velho. meu comentário geral para toda essa criação é que eu acho incrível. Como o ser humano gosta de justificar embelezando a merda que faz, sabe? Porque, cara, ninguém, assim, eu, pelo menos em sã consciência, não conseguiria, mesmo que me digam que é a coisa mais bonita. Olha, você perdeu todos os 4 membros do seu corpo, mas a gente só vai colocar uma coisinha na sua cabeça, tá bom? A gente vai abrir o seu cérebro inteiro, vai colocar uns fios, tudo bem, que vai estar conectado ao Bluetooth, vai ter Wi-Fi também, vai te dar café todo dia, etc. E em troca você vai poder mexer os seus membros. Eu falo assim, eu prefiro ser cotoco, tá Pera, ligado? mas É você um tá bom falando dia. aí da questão do cotoco de quatro membros. Se a gente incluir aí um quinto membro, você consideraria? Isso, rapaz, aí, não, pera aí você pegou no ponto baixo, literalmente, aí não tem como. Um ponto a ser pensado. Meu Deus, velho, muito bom, Pra tudo tem um jeito nessa vida. cara. Olha, eu acho que uma melhor que essa não tem, Ítalo. Se você quiser finalizar, eu acho que tá na hora. Eu acho que essa. Eu acho que tinha mais alguma coisa, mas eu não lembro. Então vamos finalizar por aqui. Ah, eu lembro, Era o mas quê? aí vai ser mais meia hora de cast. Não, não, vamos que a Thaís tem que dormir. É 10h27, ela falou que dormir É. 10h30, Por tá na favor. hora. Você quer fazer as Vamos honras de lá. pedir para as pessoas entrarem no site que eu não lembro o link? Que isso? Como assim, velho? Oh, gente, então é isso. Bem, Primeira coisa, antes de entrar no site, envie um e-mail para a gente lá, que é podcast@bugando.com.br. Fala com a gente lá. Esse e-mail você consegue se comunicar para todos os podcasts da casa. Pode comentar. Esse, que são só esses dois mesmo, por enquanto. É o que dá para fazer. Só Por deixar no enquanto, só dá assunto, né? dando para fazer isso. Qual é o cast? Isso, bota lá no assunto assim, ó, é o Edcast, ó, é o Pode Comentar, tá? E depois você no corpo da mensagem falar com a gente, ou então aqui nos comentários do post você fala com a gente também através do Disques, aí a gente vai estar aí para responder seus comentários, enfim. Gente, vocês querem, além disso, vocês querem falar as redes sociais de vocês para seguirem? Se não quiser, não tem problema também. A gente respeita a privacidade de todo mundo aqui. Enfim, Daniel. Então, o Instagram é bugando oficial, tá? Esse é o meu Instagram, mas então sigam lá. O seu Instagram é bugando oficial? Peraí, tô sentindo um roubo de marca aqui, de leve. Boa. Na verdade, é uma jogada de marketing, entendeu? A pessoa vai Olha. seguir o Daniel e tá seguindo o site. É isso aí. Muito bem, mas é só isso mesmo que eu queria dizer. Então tá. Bem, é isso aí. E, por favor, últimas considerações, quem quiser fazer. Bem, eu todos já tenho meu tchau e uma boa noite, boa tarde, bom dia aí. Sei lá a hora que você tá ouvindo esse negócio. Vou fazer uma recomendação de um canal no YouTube que eu descobri essa semana. E aí, para quem é proletariado e sente falta de conteúdo para o público, sigam, entre no canal lá da blogueirinha Baixa Renda, que é fantástico. Só entre e assiste, vocês vão ver. Pode recomendar um vídeo dela também, que é as compras minimalistas, né? Que é Compra minimalista, excelente. que é uma forma bonita de você falar que você não tem dinheiro para fazer compra no supermercado e você vai comprar pouco. Gente, é fantástico. Ela é um gênio É da um gênio. modernidade, cara. Cara, Proletariado. sabe o que é mais fantástico? É que eu descobri que ela faz curso de administração. Muito bom. Mas é só, até a próxima, né? Thaís não se despediu, mas tudo bem. Tchau.